história de vida de hoje com um contador convidado. O título da história é Till Dustin. Há uma fotografia. Eu com 14 anos, uns calções de banho mais foleiros que um disco do Tony Carreira e uma t-shirt amarela de uma equipa de Fórmula 1. Foi na boca do inferno. Tu estás lá, com o braço por cima do meu ombro, e o meu pai do outro lado, a uma distância de centímetros. Está um sol abrasador, mas o pai sorri e tu sorris mais ainda. Estou no meio e não pertenço àquele filme. O sol estava abrasador, a boca do inferno não me interessava, estar longe dos Açores também não, e a irritação fazia lembrar o estrangeiro de Camus. Era tal que me despertava ganas de matar alguém. Recordo-me bem que nessas férias apelidei a tua terra de Maputo. Casal de Câmara representava isso para mim. Um vilarejo, a fazer-se à cidade dormitório, algures em ninhures, sem árvores, com casas mandadas fazer a martelo e terrenos áridos que faziam o sol bater ainda mais quente. Foi nessa altura que comecei a odiar o verão. Suar, estar amolecido, ser obrigado a ir à praia, essas merdas todas de portuguesinho médio que acha que o sol deve ser adorado como vaca na Índia. Não, preferia as noites de conversa na varanda da tua casa. A noite em que me chamaste a atenção para o facto de passarmos um terço das nossas vidas a dormir. 8 horas em média por dia, segundo as tuas contas, eu agora com 27 anos, tenho na realidade 18. Hoje fazes anos. Ainda não liguei. Sou um cobarde. E de manhã, ao chegar de direto ao trabalho, liguei a TV e fiquei a ver um documentário sobre o Dustin Hoffman. Fiz direta porque a tua situação tem-me roubado o sono. Vi a biografia porque tu és um sócio desse ator. Sou um cobarde porque não sei lidar com a situação. As sucessivas operações, o medo de perder, a memória da tua mão no meu ombro desde essa fotografia até hoje. Em todos os momentos, quando me recebeste em Lisboa, vinha o calor com 18 anos, 12, descontando as horas de sono, o teu sorriso contagiante, a tua sabedoria. Olhar para ti e ver o meu pai, bem mais jovem, como nunca vi, terno, confiante, encorajador. Sou um cobarde porque não sei o que te oferecer, agora que já não posso partilhar cigarros, vinhos, charutos, petiscos e whiskies contigo. Sou um cobarde por não te querer ver com menos 14 quilos, por temer que já não tenhas forças para abraçar a tua mulher. Um cobarde que acelera o ritmo do texto. Não há tempo a perder, a vida é curta. Ainda não te disse que te amo? Digo agora. Vale para ti e para o meu pai. Sócias do Dustin Hoffman. O irmão triste e o alegre. Tio, então foi assim que a minha vida se passou enquanto estiveste fora. Acrescentei um emprego ao que já tinha, apresento um programa de TV, obrigado a fazer rir mesmo que chore por dentro, comprei outro carro, ganho mais dinheiro e por isso posso-me permitir luxo de pequeno burguês, do pequeno burguês que sou, terminei outro livro, encontrei esta miúda, apaixonei-me, perdia, continuo apaixonado, continuo a odiar o verão, continuo a desprezar fotografias, continuo a sentir a tua mão no meu ombro com a mesma força com que ela pousou pela primeira vez que tinha eu 14 anos, 9,4, descontando as horas de sono, embebedei-me gloriosamente, fiz coisas que só a ti posso confessar, preciso de ti, emagreço nas noites em branco, no fastio, na vontade de largar a amarra terno que me prende a isto tudo, preciso de ti, preciso de ti. Não escrevo mais parágrafos, arrependo metade destes textos escritos à palpa delas até ganhar fogo para dizer o que escrevo agora. Vou parar antes que seja tarde demais, sair do trabalho, telefonar, dar-te os parabéns, ouvir a tua voz cansada, seguir para casa, mudar de roupa, olhar-me ao espelho e procurar coragem nas rugas e nos cabelos brancos que ganhei nos últimos meses. Quero dormir, estou a envelhecer demasiado rápido, devido às horas de sono que deixo ficar pelo caminho. Já tenho mais de 18, mais de 27, mais de 42, eu já sou mais velho do que tu. Termino, parto, quero deitar-me e chorar durante o sono. Fica com este texto sobre a foto na boca do inferno. É a minha prenda para ti. Luís Filipe Borges, Lisboa. Uma história do nosso convidado desta semana, Luís Filipe Borges, açoriano, de momento em Lisboa, guionista, de momento apresentador do programa A Revolta dos Pastéis de Nata, na RTP2. Até para a semana. Até para a semana.